que você ama tá traindo você. Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama. E o coração, quando se apaixona, está sempre com a razão. Mas como ser feliz com esse falso amor? Se liga, deu onda e eu vi seu namorado se armando, beijando uma novinha. Se liga, deu onda e eu vi seu namorado se armando, beijando uma novinha. Se liga que eu vi, mana. Você não merece sofrer. O cara que você ama tá traindo você. Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama. E o coração, quando se apaixona, está sempre com a razão. Mas como ser feliz com esse falso amor? Se liga, deu onda e eu vi seu namorado se armando, beijando uma novinha. Se liga, deu onda e eu vi seu namorado se armando, beijando uma novinha. Se liga que eu vi, mano.